espera escurecer só para entender o que a noite vai dizer. Tem tanta ocupação, mas nada de importante vai me convencer. Eu não quero ser padrão, exigindo atenção. Mas e se fosse você? Já é tarde, a noite não quer mais te responder. Já faz horas que me travesseiro quer me esconder. Eu sei que hoje eu tô de plantão. Quero ter a solução. Escuta daqui. Se quiser me leva, deixa nem a mão, meu ouvido, coração. Mas deixe o céu pra mim. Tentei não perceber, fingir esquecer, mas eu não sou assim. Talvez tenha razão, o tempo muda, mas não muda pra mim. Quase cedo e nem sinal da noite te responder. Mas se acalme, amanhã ainda volto aqui. Eu sei que hoje eu tô de plantão. Quero ter a solução.